Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais um Cienciologia. Cientistas franceses descobriram dois novos vírus. Vírus que, todavia, têm algumas particularidades. Para começar, são os maiores vírus já alguma vez encontrados. Estas bactérias fazem parte da categoria de vírus que não afetam os seres humanos. Vírus, todavia, que ainda assim marcam pela diferença, e ambos os motivos são muito óbvios. Até agora, os maiores vírus tinham um total de genoma que abrangia cerca de 1.200 genes. Estes abrangem, ou chegam a abranger, 2.500 genes, o que se pode quase como considerar uma forma de vida. É sem dúvida uma descoberta impressionante e de tudo inesperada. Foi por acidente que, numa parte, numa costa do Chile e na cidade australiana de Melbourne, se descobriram estes dois novos vírus. Como já disse, não fazem parte da categoria de vírus que afetam os seres humanos e até podem constituir, segundo alguns cientistas, uma nova forma de vida. Até porque estes vírus vêm de uma linha de genes diferente dos vírus que habitualmente conhecemos. Estes vírus, designados de Pandora vírus, vírus salinos e dulcis, foram então encontrados respectivamente no Chile e também na Austrália. Agora está-se a proceder a análises mais detalhadas para perceber a lógica e a mecânica deste genoma e alguns destes cientistas que estiveram neste trabalho de recolha, monitoramento e análise defendem até a elaboração de expedições por forma a encontrar outros possíveis pandorovírus. Aquilo que alguns destes cientistas relatam é que, efetivamente, o conhecimento que temos da vida, no real sentido do termo, é muito, muito incompleto. De todas formas, este pandorovírus pode ter dado um novo avanço no que diz respeito à biomedicina. Já vão também adiantando alguns cientistas que, apesar de serem de uma linha de vida primitiva, de uma linha de genes primitiva e diferente, estes genes poderão também ajudar a compreender melhor alguns dos comportamentos e desenvolvimentos de outros genes de outras linhas e, consequentemente, também de outros vírus. É ainda tudo muito novo, é uma descoberta feita há muito pouco tempo, publicada apenas há 5 dias na revista norte-americana Science, mas que poderá então abrir portas a novas descobertas no que à biomedicina e à ciência em geral diz respeito. E cientistas brasileiros e japoneses desceram 4.200 metros até ao fundo do Atlântico Sul, tudo para que pudessem, entre aspas, cartografar esta área que até aqui não tinha sido explorada. E digo entre aspas, não apenas no sentido de conhecer o território, mas também de conseguir recolha de amostras, como por exemplo de espécies invertebradas, por exemplo, e também de alguns componentes ali presentes, alguns sedimentos ali presentes, como por exemplo rocha granítica, o que defende a tese de que tudo isto começou há 180 milhões de anos, quando as Américas se separaram. É também por aí que José Ángel Pérez, um dos coordenadores desta investigação por parte do Brasil, ele defende que é também essa separação continental que justifica a elevação do Rio Grande. Ora, o Rio Grande é conhecido por ter uma montanha submarina que se eleva a mais de 3 mil metros de altura. Para que o ouvinte tenha uma noção, o fundo do Atlântico Sul é de 4.200 metros. Após a elevação, do fundo é de apenas 800 metros de profundidade. Se numa das partes, antes de elevação, não se encontra grande biodiversidade, o mesmo já não se pode dizer, cá em cima, portanto, depois desta elevação. Aí a biodiversidade é bastante grande, é quase como um oásis, descreve André Lima, outro dos coordenadores por parte do Brasil desta expedição, e conta que aqui, de facto, a biodiversidade é bastante grande. O mesmo José Ángel Pérez, que há pouco referi, defende que, quanto à descida natural desta elevação do Rio Grande, ela acaba por ser uma proteção para a vida que se encontra abaixo desta coluna de água que vem da Antártida. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul, aliás, o Atlântico Sul, peço desculpa, faz, digamos que, fronteira com outros oceanos bastante profundos, como o Índico e o Pacífico. E esta parte do Oceano Atlântico tem, então, esta biodiversidade e algumas das espécies recolhidas, recordo, foram cerca de 800 espécies invertebradas. Algumas delas não eram conhecidas por parte da ciência. Agora, há que fazer uma monitoração e uma recolha dos dados para que se possa então catalogar essas novas espécies, sobretudo, e também perceber a matéria que foi recolhida, que estava então nos sedimentos, foram então recolhidos e recuperados por esta equipa de expedidores, que contou com três entidades principais. Ora, nem mais nem menos do que a agência, isto por parte do Japão, a agência japonesa de Ciência e Tecnologia da Terra e do Mar, e por parte do Brasil, o Instituto Oceanográfico de São Paulo e os Serviços Oceanográficos do Brasil também. São as três instituições principais, mas outras também fizeram parte desta expedição, que ocorreu entre abril e maio deste ano de 2013. Alguns destes expeditores já tinham ido ao fundo, aliás, já tinham elaborado, participado em expedições até ao fundo do Atlântico Sul, mas pela primeira vez se lá chegou com um submersível tripulado. Ou seja, estiveram mesmo no fundo do leito estas várias pessoas que durante sensivelmente um mês se dividiram em duas equipas para a recolha, tanto antes como depois da elevação do Rio Grande. Ainda nas notícias do dia 20, conto-lhe que a Quercus decidiu apresentar uma queixa à União Europeia para travar ou tentar travar o financiamento de um projeto que está orçado em 28 milhões de euros, e que mais não é do que o Parque de Ciência e Inovação de Aveiro, o PCI, que se situa perto da Universidade de Aveiro. Se situa ou ir-se-á situar. O parque irá ser construído na Coutada, numa zona que é protegida pela Rede Natura 2000. Segundo alega esta Direção Nacional da Quercus, digamos que esta proteção, a não ser respeitada, vai pôr em causa as aves selvagens que ali se encontram, bem como também alguns terrenos agrícolas com grandes aptidões de fertilidade. Ora, a Direção Nacional da Quercus decidiu então apresentar uma queixa à Comissão Europeia por forma a tentar travar o financiamento desta entidade ao projeto Parque da Ciência e Inovação. O parque estaria então em fase de ser construído, ainda que as construções não se tenham iniciado, e, como disse, deverá então situar-se, caso vá para a frente, na Coutada, numa zona que já há bastante tempo que está protegida. E é uma descoberta nos Açores que nos faz voltar às bactérias, mas desta vez bactérias que dão pelo nome de prodigiosinas e que derivam precisamente da palavra prodígio. A descoberta foi feita a mais de 1000 metros de profundidade nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, nos Açores, portanto. Envolveram alguns elementos da Universidade Nova de Lisboa, também da Universidade dos Açores, e dois pesquisadores da Califórnia. As descobertas são impressionantes. De uma estirpe marinha que tem, portanto, uma certa analogia com algumas estirpes humanas. O que acontece basicamente é que estas prodigiosinas que foram então descobertas têm uma capacidade antibiótica, antimalária, imunossupressora e anticancerígena, segundo aponta a professora da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Ana Lobo. Ela aponta que foi interessante descobrir-se uma estirpe marinha com comportamentos análogos às estirpes humanas e que agora estão a ser então estudadas, e estas novas bactérias poderão ser uma ajuda ao combate de várias patologias, várias doenças, como por exemplo o cancro, porque são, como disse, anticancerígenas. Mas ainda é uma fase de estudo, há que passar três etapas: conhecer a química, a ação-reação, estabilizar a bactéria e diminuir a sua toxicidade, até chegar um novo componente ao consumidor, ao paciente. Ainda vai demorar o seu tempo, refere Ana Lobo. Mas os estudos já estão a ser feitos em San Diego, na Califórnia, onde o trabalho de laboratório já começou. A pesquisa envolveu então, como disse, a Universidade dos Açores, alguns elementos da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e também dois pesquisadores da Califórnia. O objetivo, aponta Ana Lobo, era mesmo a descoberta, ou a possível descoberta, de novas bactérias que ainda não tivessem sido encontradas e, portanto, que pudessem ser analisadas pela primeira vez, enfim, para um conhecimento maior bacteriano, digamos assim, e também, neste caso, poder acontecer que se descobrisse alguma cura para alguma doença, enfim, ou algum reconhecimento de um comportamento que poderia levar indiretamente ou à cura de uma doença, ou ao melhoramento da vida de algum doente, em alguma doença especificamente, e que, então, foi mesmo por este objetivo que surgiu esta pesquisa, que, como disse, foi feita a mais de 1000 metros de profundidade, junto às ilhas de São Miguel e Santa Maria, nos Açores. Para finalizar, falamos-lhe de The Wisdom of Psychopaths, um livro que foi lançado recentemente por um professor da Universidade de Oxford e que dá pelo nome de Kevin Dutton. Ele aborda a psicopatia de uma maneira inovadora, de certa parte. Ele diz que todos nós temos, em certos momentos da vida, ou de uma forma genérica, tendências psicopatas, e defende que nem todos os psicopatas são perigosos para a sociedade. Na verdade, alguns dos psicopatas são até bem-sucedidos em áreas laborais. Uma das características básicas, segundo Kevin Dutton, para diagnosticar a psicopatia, se é ou não psicopata, está relacionada diretamente com a capacidade de sociabilizar, a frieza, o desprezo com o mal de terceiros, a capacidade de persuasão e a audácia, o tempo de decisão-resposta, aliás, o tempo de indecisão-decisão, peço desculpa, quanto mais pequeno é, é também mais um indício de que pode ser, ou pode ser também relacionado com um transtorno psicopático. Há uma escala de 0 a 40 e os psicopatas têm uma escala, aliás, são, por regra, avaliados ao receber um oficial a partir dos 30 pontos. Há alguns comportamentos gradativos que faz com que, ainda que não oficialmente, mas que se possam considerar algumas pessoas com comportamentos psicopáticos que se situam perto dos 30 pontos nessa mesma avaliação. As avaliações para comportamentos psicopáticos são efetuadas por questionários de padrão e algumas outras terapias, mas só mesmo para diagnosticar. Na verdade, não há uma cura para estes transtornos psicopáticos, mesmo para os mais graves. A única solução que há é explicar ao paciente, isto segundo Kevin Dutton, autor do livro The Wisdom of Psychopaths, é mesmo explicar que há uma punição para as suas atitudes. Defende, como já disse Kevin Dutton, que não é obrigatório que um psicopata seja mau para a sociedade. Na verdade, a frieza, a despreocupação com o mal de terceiros, pode até ser benéfica em questões de liderança, por exemplo, na hora de despedir funcionários, em que essa redução é obrigatória. O facto de não pensar no mal alheio ajuda a manter a empresa, ajuda ao equilíbrio emocional do próprio responsável por essa atitude. E que, portanto, nestes casos, mesmo até a audácia, a capacidade de resposta, o tempo de indecisão, decisão, são, portanto, fatores que até podem ajudar em questões laborais. E não são, como disse e como diz Kevin Dutton, um perigo para a sociedade, nem sequer para a família, a não ser, claro, a partir de um certo grau, como já disse, perto dos 30 pontos nessa avaliação que vai de 0 a 40. E o nosso Cienciologia fica por aqui, volta na próxima quinta-feira. Tenha então uma boa noite e até para a semana.